Meu amor, quando eu me for, veste de noite este quarto. Não há amor se o amor, não há amor se o amor for de dia, porque parto. Meu amor, quando eu vier, veste de dia esta lua. Quero um corpo de mulher, uma candeia a morrer e o barco do mar na rua. Meu amor,